E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. E sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd. Eu sou o Caco Ramone e essa semana estou com o Luigi, novamente. E aí, galera? E com o Pedroca, senhor Pedro. E aí, como é que estão os senhores? Tô de boa esperando uma pizza aqui em casa. De boa na lagoa. Falou que ia demorar 50 minutos pra chegar uma pizza. Puta que pariu. Porra, 50 minutos é foda, mano. Porra, cara. Eu lembro até de uma vez que eu pedi uma pizza e o maluco foi assaltado no meio do caminho. O que? O motoqueiro da pizza? É, meu pai pediu uma pizza e 4 esfirras de queijo, né? E o maluco foi assaltado no meio do caminho. Eu tava no portão esperando o cara, tá ligado? Aí de longe eu vi uma moto parando assim na rua aqui de baixo. E ela parando e ficando com a luz do freio acesa, né? Por um bom tempo. Aí eu vejo ele dando a volta, subindo a minha rua e encosta aqui em casa. A mesma moto que eu vi parada lá embaixo. O maluco branco, tá ligado? O cara tava branco. Ele, mano, você não acredita, tio. Acabei de ser assaltado ali embaixo. Os malucos colocaram a faca no meu pescoço. Falaram pra eu passar o dinheiro, eu não tinha. Falaram pra eu passar a pizza. Eu falei que não ia passar, tal, senão eu ia ser mandado embora. Os caras levaram só as esfias. Ai, que bosta. Levaram as 4 esfias, mano. Filha da puta. Cara, o cara que para pra assaltar o entregador de pizza, mano, nas duas mãos ele é muito filha da puta, ele tá com muita fome, não sei. São as metas aí. Eu aposto que o Caco, depois que ele pegou a pizza, ele... Não, cara, beleza, relaxa. Vai, volta lá, te acalma e tal. E quando o cara foi embora, ele ligou pra pizzaria e falou: porra, o cara não trouxe mais esfirra, filha da puta. O cara comeu as esfirras, filha da puta. Filha da puta, demite esse cara, caralho. Pô. We've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Essa semana a gente foi bombardeado com uma notícia que provavelmente pode ser a formação da equipe, das equipes no Guerra Civil da Marvel, no filme da Marvel, Capitão América 3. Segundo o site, tá a separação, tá o Capitão América, Falcão, Soldado Invernal, o Gavião Arqueiro, o Homem-Formiga e a Feiticeira Escarlate contra Homem de Ferro, Visão, Viúva Negra, Homem-Aranha e Máquina de Combate. Estou em dúvidas sobre o equilíbrio nessa divisão. Porque a Feiticeira Escarlate, ela pode virar o jogo a favor do Capitão, né? Então, porque se não tivesse ela, o Capitão América tá fudido. É. Ah, nem tanto, porque ninguém sabe os poderes que ela tem no cinema, né? Ah, maluco. Só aquela macuminha que ela faz na Era de Ultron já é um reforço do caralho. É, sim, com certeza. Ela coloca todo mundo em pira. Mas não tinha como equilibrar os times. Tá, tem um personagem que ia conseguir equilibrar as coisas, mas que é o Thor, né? Mas... Só o fato de ter o Visão já no outro lado, né? E vai ter uma treta entre os dois, né? Entre o Visão e o Feiticeiro Escarlate, mas se bem que eu acho que a Marvel não vai colocar os dois juntos. É, porque assim, no quadrinho da Guerra Civil tem uma briga de casal, né? Que é o Richard e a Sue. O Richard e a Sue. Será que eles não vão querer usar isso? Não, mas primeiro eles iam ter que colocar os dois juntos. É, eu acho. É, acho que o Pantera Negra com a Tempestade também teve, né? Não. Ah, não, foi no... Foi no X-Men versus Vingadores. Sim, é. A Tempestade se envolveu... O Pantera Negra e a Tempestade só se envolveram na briga depois. Ah, tá. Que tem até um diálogo que o Capitão América se surpreende, tipo assim, ah, mas você não... Você é uma mutante, tá entrando na briga? Ela pega e fala assim, ah, não, mas mesmo assim eu sou a princesa rainha de Wakanda. Uhum. Eu acho que o erro é ter poucos heróis, né? Que a Guerra Civil tem heróis pra caralho. E heróis importantes. É que não tem como. Que não tem como, né? Não tem tantos heróis ainda assim. É por isso que eu acho a Guerra Civil agora um erro, cara. Eu não acho. Eu acho que vai ser maneiro. Não, eu não tô falando que vai ser ruim, tá ligado? Mas seria... É, eu não acho um erro, não. Porque é muito herói. Tem que dar espaço certinho pra cada um. E como tá todo mundo já introduzido nesse universo aí, não precisa explicar muita coisa. Não é muito herói. No quadrinho da Guerra Civil, quem são os heróis que tem destaque? Destaque realmente, assim, falar, puta, esse cara pra história é importante. Os dois, o Capitão América e o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o Justiceiro e o Demolidor. Luke Cage também. que é o Luke Cage? Ué, porque ele é o cara que lidera o... Não, o Cage ele é o cara... Eu tô falando personagem que move a história de alguma maneira. Ah, sim. Tem os dois, que porra, a briga por conta dos dois. O Homem-Aranha, por conta dele revelar a identidade, que eu acho que não precisa no cinema, mas mesmo assim é o herói que muda de lado. O Demolidor, pelo fato dele ser o herói que é preso e a relevância que ele tem. E o Justiceiro, pelaquela porra daquela que ele matou os vilões lá. Uhum. Mano, só os cinco. É. Tá, e o que morreu? O Golias. Mas o Golias, ele foi meio bucha nessa saga. Total. Ele foi bucha de canhão, total. Ele foi pra dar uma motivação pro lado do Capitão América. Porque até então não tinha motivo pra eles não se registrarem. Não tinha motivo plausível na história. O Golias morreu pra falar, não, Tony Stark é um filho da puta. Vai lembrar do Pantera Negra também, né? Do lado do Capitão América. Sim, mas o Pantera Negra só entra no final da batalha. Não, acho que não, hein? Não, no HQ ele só entra no final. Não, tô falando no filme. Ah, dizem que na missão lá que o Tony Stark vai estar lá, vai... Parece que o pai dele vai morrer. Aí vai ter essa briga. E também tem a história de que o governo vai querer o Vibranium, né? E aí ele vai contra. Mas acho que é o certo fazer uma guerra civil agora, porque ainda tem ainda o Guerra das Infinitas, que aí sim vai ter herói pra caralho, vai ter uns 10, 15 heróis lá. É, vai ter todos esses, mais o Pantera, o Doutor Estranho, o pessoal da Netflix. A Miss Marvel. O pessoal da Netflix, aí tem o pessoal dos Inumanos, que pode aparecer na parte 2, tem uma caralhada. O pessoal do Guardiões da Galáxia. Sim, o pessoal da Agents of S.H.I.E.L.D., que vai aparecer também. Não, vai estar uma caralhada. Galera reunida. Por isso vai ser dividido em dois, tá ligado? Sim. Provavelmente vai ser uma parte com a equipe do Homem de Ferro e a última com do Capitão. Eu acredito que seja assim. É. A gente vai perder um pouco do Homem-Aranha, que já falaram que ele vai ter poucas cenas. Sim, tanto que a participação dele já foi gravada já. Sim. Como Homem-Aranha, né? Não sei se como Peter Parker vai ter alguma coisa mais. Né? Mas eu acho certo colocar ele. Não colocar ele agora, assim. Só ele aparecer só na batalha final. É, cara, eu não sei. Vamos torcer pra Marvel continuar com o trunfo de sorte dela, que por enquanto ela tá fazendo só coisa legal, né? Sim. É, a gente tem que ver o trailer também, né? Porque vai ser o trailer na D23 lá, que acho que vai ser essa semana, né? Semana que vem. Uhum. Falam que o primeiro teaser vai ser lá, que vai ser lançado, né? Então vamos ver. Obviamente a gente vai saber muita coisa da Marvel lá na D23, que é a... E é legal que da D23 pela primeira vez vai ter um painel da Marvel, né? Que antes não tinha. E vai ter de Star Wars também. Sim, tem até foto do Rogue One já, né? Que eu vi que tava. Sim. É que a D23 antes ela era muito Disney. Ela trazia novidades da Disney. Ó, tem uma novidade boa aí. O Bill Murray vai fazer a participação no Caça-Fantasma. Eu vi. Bill Murray tá acabadinho, Bill Murray, hein? Tá velhinho. Tá velhinho, coitado. Já até começou as filmagens já, né? Já, do Caça-Fantasma feminino, né? Vai ter até o masculino também, né? Vai. Cara, eu acho maneiro. Duas equipes. Eu acho maneiro. É, o masculino vai ter o Chris Pine e o Channing Tatum. Eu acho maneiro um remake do Caça-Fantasma, tá ligado? O filme, ele continua bom, o filme clássico, ele marcou. É. Mas, cara, os efeitos dele estão muito batidos, velho. Tá muito bizarro. Eu assisti ele esses dias, cara, tá... Eu também, cara, eu também. Eu tenho o DVD dele aqui em casa, tá ligado? Cara, é muito bizarro os efeitos. E a Sigourney Weaver é horrível, né, também. Mas parece que vai ser sequência, né, direta do primeiro filme, né? Do primeiro? Não seria do segundo? É, do segundo filme. Eu acho que vai ser sequência, né? Vai ser meio que um Jurassic World, né, dos Caça-Fantasmas. Sim, tô falando que o Bill Murray que vai treinar essas meninas, não é? É ele, mas o resto, né? Porque tem um morto, né? Pô, mas é legal, cara. Eu acho maneiro. Remake de filmes assim, no tempo da Sessão da Tarde, eu acho maneiro fazer. Sim. Parece que agora com os Caça-Fantasmas vai ser tipo uma companhia grande, né? Porque vai ter equipe masculina e feminina, né? A menos que não seja no mesmo universo, né? Caralho. Aí vai dar uma de descer no bagulho. Mas acho que não, acho que vai ser... Um filme vai ligar com o outro, acho. Vai ser os Vingadores da Costa Oeste, pô. Vai ser os Vingadores da Costa Oeste. Vortex Nerd. Teve uma coisa que a gente não comentou, a gente passou batido por causa da New Friends, aí depois a gente já encaixou outro cast e tal, que foi os trailers que rolaram na Comic Con San Diego. E a gente teve o trailer do Esquadrão Suicida, né? Sim. Eu achei bem normal. Achei maneiro o trailer do Esquadrão Suicida, eu gostei. Eu só não gostei do visual do Coringa. Achei bem... parece bem um MC Brinquedo mesmo. Eu gostei do visual do Coringa, cara. Que louco, tio. As palavras, mestre, as palavras, passam. Ah, não engoliu ainda, não. Eu gostei. Eu acho que quando colocarem uma roupa nele, vai ficar maneiro. Ah, não sei. Eu ainda não tô meio... não sei. Eu não gostei muito do... detestei, pra falar a verdade, o visual do Coringa, né? Mas, vamos ver, né? Já o do Batman vs Superman foi um puta de um trailer. Caralho, porra. O trailer do Batman foda pra caralho. É do caralho. Puta de um trailer. Esse foi bom. Só uma coisa que sempre vai ser relembrado. Ben Affleck vai ser o melhor Batman que o mundo já viu. Sim. Eu acho que ele vai fazer um bom Batman. Eu tô achando. Agora eu vi esse segundo trailer aí. Consegui converter o moleque. É. Porque, mano... vamos ver o filme, né? Não, óbvio. Porque assim, mano... ontem, na Netflix, eu tava vendo o filme do Tim Burton, que a gente sempre falou bem. Sim. A gente sempre falou bem do filme do Tim Burton, a gente sempre falou que a Gotham do Tim Burton era a Gotham ideal, e é mesmo, mano. É muito, muito Gotham, tá ligado? E Tim Burton... é bem doideira, a Gotham é doideira. É! Colorida, a Gotham é colorida mesmo, cara, tudo dentro de máscara. É que, mano, puta que pariu, cara, como minha memória me traiu foda com esse filme, velho. Por quê? Que? Filme chato do caralho, mano. Você viu qual? Um ou dois? O um, cara. É, um é meio sem gracinha. Caralho, o bagulho não anda, tá ligado? Eu não lembrava que ele era tão lento daquele jeito. É, e o Jack Nicholson fez um puta de um Coringa, mano. Ah, cara. Achei que ele fez um baita de um Coringa. Eu vi esse filme esses dias aí. Eu não sei se é ele que não faz o Coringa que a minha cabeça transformou ele. Ou se o Batman que é muito merda. Ah. Eu acho que é o Batman que é muito merda. É, porque o Michael Keaton, ele fez um... será que ele fez um bom Bruce Wayne, eu acho. Ah, cara, eu não sei. Aquele filme meio estranho. Não que os outros do Batman não sejam estranhos. É que o segundo filme do Tim Burton é muito bom, cara. O do Pinguim, né? O Pinguim é muito bom. Muito melhor que o primeiro do Pinguim. Eu não sei, eu tenho que reassistir. Depois desse primeiro, eu vou reassistir todos os outros pra eu recuperar meus conceitos. Eu só tô com medo de começar a gostar do Schumacher, né? Do Batman e Robin. Não, isso você não fica, mano. Eu só tô com medo de começar a gostar do Batman e Robin, né? Sei lá. Não, e me desculpem, podem me apedrejar, eu vou criar inimigos. Eu, sinceramente, eu revi o segundo filme da trilogia do Nolan e puta que pariu, mano, o filme também demora, viu? Eu não gosto do segundo filme da trilogia do Nolan. Nossa, eu falei isso quando eu comprei meu box, que eu tava assistindo ele, eu coloquei isso no grupo do WhatsApp. Maluco, o Matheus quase me matou, tá ligado? Mano, eu vi, sem maldade, eu tentei, cara. Eu tentei ver o filme inteiro, eu não consegui, cara. Eu não consegui, é um puta de um filme chato, cara. Sim, cara, o filme... até que pariu, por mais que o Heath Ledger esteja bem, né? É, o que salva o filme é o Heath Ledger, cara. Sim, é o Heath Ledger. Se não fosse o Heath Ledger, ia ser um puta filme chato pra caralho. E a melhor cena do filme inteiro... aquele Why So Serious. Não, eu acho que a melhor cena, a bem mais trabalhada do filme inteiro, é o começo, a primeira, que é o assalto do banco. Uhum. Acho que não foda exemplo, pra caralho. Por exemplo, Batman Begins é muito melhor que o Dark Knight, cara. Muito melhor. Mas ainda assim não é um filme bom, é um filme legal. É, um filme legal, mas é muito melhor que o segundo, mano. E o terceiro, então, é a desgraceira humana. A desgraceira humana, cara. A desgraceira humana, cara. Prefiro Batman e Robin, não, mentira, não prefiro não. Não, aí não, né? Mas puta pariu, cara. Puta filme bosta também, o terceiro filme. Aí quando eu falei isso nos lugares, as pessoas me xingam, falam, ah, seu bosta. É que as pessoas gostam de deusar a trilogia do Nolan. Adoram de deusar o Nolan, não sei porquê. Sim. Caraca, Darth Vader tá na gravação, tá ligado? As pessoas adoram de deusar, cara. É incrível, é incrível. E é três filmes bem, né? Não, assim, tem os seus méritos? Tem. Tem. As tomadas são bonitas, aquele caminhão tombando, que eles tombaram um caminhão de verdade, é bonito pra caralho. Sim. Aí, cara, tem uns cortes meio bruscos. Aquele Batman não me cai, mano. Só porque ele fala assim? Não, cara, ele é muito... sei lá, mano, Batman ainda assim ele é, mas... ele não é... Batman é bem fantasioso, cara. E nesse do Nolan ele é mais um, sei lá, um cara com um robô, com... Não, então, mas a intenção de fazer um Batman, de como seria na vida real, é muito interessante. ela não foi bem trabalhada, tá ligado? Mas a ideia é interessante. Aquele Batman lá, não gostei muito. É, falar a verdade, ele achei bem. Parece, ele só tinha arma de choque, essas coisas, sei lá. Pareceu um policial com um dinheirinho. Mas todos os Batmans têm arma de choque. O do Tim Burton não tem uma arma de choque. Não, eu sei, eu digo. Não é aquela coisa fantasiosa, sabe? Tipo, aqueles avião, tudo. Caraca, tudo você queria o Batman dos Super Amigos? Não, pô. Tipo da HQ, cara. Você queria o Adam West? Você vai ver o Batmóvel da HQ, do Batman? É um negócio todo espalhafatoso. O melhor Batmóvel de todos os tempos é o do Tim Burton. Sim, eu também acho. Eu tinha o Batmóvel daquele de brinquedo. Eu também, eu tive do Hot Wheels dele. E o segundo melhor Batmóvel de todos os tempos é o do Adam West, aquele que é preto e vermelho. E o melhor Batman é o Adam West até hoje. Depende do Ben Affleck agora. Não, mas o Batmóvel do Tim Burton eu acho muito da hora. Bem cara de coisa de herói, tá ligado? Muito espalhafatoso, aquela coisa toda. Mas o Batman do Tim Burton, ele é espalhafatoso. Ele é bem, né? Ele é bem quadrinho. De todos os Batmans que tem, o do Tim Burton é o mais quadrinho. Porque o do Schumacher é tentativa de fazer o Batman do Adam West. E o do Nolan é mais sério. É, por exemplo, ó, esse é o Batmóvel do Batman do Novo 52. A imagem tá no post. Ele é bem espalhafatoso também, cara, sabe? Então, aquele Tumblr lá do Nolan é muito esquisito, cara. O do novo, do Batman vs Superman, ele tá desse tipo, né? Sim, o do Zack Snyder pareceu pegar bem o lado HQ e também um pouquinho do Tim Burton. Só que ele também parece um pouco o Tumblr. A traseira dele é bem grandona. Sim, ele pega elementos do Batmóvel de todos, né? Acho que ele pegou bem esses dois, assim. E, porra, né? Batman vs Superman, cara, eu só tô com um pé atrás desse filme por causa do tempo. Sim, o trailer também é bonito pra caralho, vai ter porrada pra cacete, mas eu tô com medo que seja um Superman Man of Steel, tá ligado? Que o filme é arrastado pra cacete, aí chegou no final e falaram, galera, a gente tem que terminar esse filme, vamos correr com a luta do Superman com o Zod? Sim, eu tô com esse medo. Ainda mais porque tem três personagens, né, pra entrar. Que é o Batman. A Mulher Maravilha. Mulher Maravilha e o Aquaman. O Aquaman acho que só vai fazer uma participação especialzinha no final. Acredito eu. A Mulher Maravilha parece que vai ter flashback dela. E o Batman já foi confirmado que terá flashback. Sim, agora como o Zack Snyder vai aproveitar esses flashbacks é complicado. Porque ele fez isso no Batman versus no Superman lá, Man of Steel, e, né? Mas os flashbacks do Man of Steel são bons. Mas é lento pra caralho. Eles são bem colocados. O Pedro mandou uma imagem de um Batmóvel que é o melhor de todos, cara. Esqueça o que eu falei do Tim Burton e do Adam West. Não, esse é o Batmóvel da época não, que o Batman tava morto. Ah, o do Dick Grayson. O Robin Grayson assumiu. Sim. Ele voou. Agora é um negócio. Eu até comentei isso com o Caco, né, Caco? Que, mano, eu fiquei abismado quando tava vendo Super-Homem 2. Ah. O Christopher Reeve ser melhor que o Man of Steel, cara. É muito melhor, cara. E olha que é tosco, mano. O negócio é tosco. Ah, claro que é tosco, cara. É, dos anos 70, né? A luta do Superman com o Zod é piada. Sim, mano, mas, pô, esse Zod do Superman 2 é muito melhor que o do Man of Steel, cara. Ah, o cara usa gola V, mano. Cara, porra. Quem usa gola V, velho? É tipo, é um negócio dos anos 70 mesmo, tá ligado? É tipo, mano, é muito bizarro, mas é muito melhor que o Man of Steel, cara. Eu não sei porquê, cara, mas é muito, muito melhor, cara. Eles lá descobriram os poderes, sabe? É um negócio muito, muito tosco, cara. Mas consegue ser muito melhor, mano. E eu peguei a melhor versão, que foi a versão do diretor de 2006, cara. Nossa. Beleza, então. Cara, não sei, cara. O Man of Steel é um filme estranho. É, cara, é muito estranho. Eu não consigo gostar dele, não, mano. Tipo, a cena final, a luta dele com o Zod é do caralho, sabe? É foda, né? Tanto porque porrada não tem muito o que errar, né? Apesar que parece que Quarteto... Parece que esse novo Quarteto Fantástico errou muito. Ah, amigo, existe uma coisa chamada Matrix Revolution. E erros não, mas sem maldade ali, cara. Mas sem maldade, eu espero que esse novo Batman seja bem parecido com o dos jogos novos aí do Batman, que aquele jogo do Batman era do caralho. Os três novos que saíram, os três últimos. Eu espero que seja da mesma pegada. Tem que ser. O Ben Affleck, por favor, Ben Affleck, seja um bom Batman. Porque senão, né, puta merda esse filme também, né? Se der errado, eles... Não, se a Warner não conseguir fazer um filme bom, cara, desiste, cara. Desiste, mano. Com o Batman e o Super-Homem junto, pensou se os caras conseguem fazer uma cagada, mano? Já pensou se o Batman e o Superman vai ruim e o Esquadrão Suicida vai bem? É bem provável que isso aconteça, cara. E o Esquadrão Suicida tem mais chance de ser merda do que o Batman vs Super-Homem. O Esquadrão Suicida vai ser mais galhofa, né, mano? É, eu espero, né? Eu espero. Mas o meu medo é o Coringa estragar o filme, cara. O meu medo é tocar bidis do filme inteiro. Virou, é igual o Azaghal falou, virou moda isso, né? Agora, né? Eu posso falar uma coisa? Viu que deu certo e... Todo mundo tem uma banda que tem vergonha de falar que gosta. A minha é o Bee Gees, cara. Ah, quero gosto de Bee Gees também. Acho da hora. Eu não acho da hora, mas eu gosto. Você não acha da hora? Eu não acho da hora o Bee Gees. É, quero acho da hora as músicas deles. A melhorzinha que tá no trailer do Esquadrão Suicida. Aquela do Embalo de Sal da Noite, sabe? Sei lá, cara, eu não gosto de Bee Gees, mas eu escuto Bee Gees, não sei porquê. É tipo David Bowie. Não, eu gosto de David Bowie. É, e o que você tá achando da Margot Robbie? Ela é bonita pra caralho e ela é muito boa atriz. Pra quem viu O Lobo de Wall Street, sabe que ela é foda e ela é gostosa pra caralho. Porra, ela é muito gostosa, mano. E pra quem fica, oh meu Deus, imagine a Alerquina, não sei o que, a Alerquina é muito gostosa. Assistam O Lobo de Wall Street, pessoal. Tudo que vocês vão querer ver vai ter no Lobo de Wall Street, eu garanto. Tem uma cena que ela tá peladona, você vê tudo. E em seguida tem a melhor cena de todas, que o Leonardo DiCaprio tenta comer ela e dura, sei lá, 5 segundos, tá ligado? Ela já gozou ele, já. Como se tivesse sido fora pro caralho, tá ligado? Já. Ela, sério? Ele, não, calma aí. Ainda tá duro um pouquinho. Não, tá mais não. Aqui, ó. Se quiser deixar o link, tá aí. Ah, essa imagem tá... É gif essa porra? Não. A imagem tá ruim. Aquela dela na cama com a bunda de empinada. Ah, é. Não, mas tem uma cena que ela tá toda pelada no Lobo de Wall Street. Pois eu vejo essa porra de chão. Não, o filme é bom, cara. O Lobo de Wall Street é muito bom, cara. Eu sei, com o Scorsese, porra. É, mano, Scorsese. Uma pergunta. No Lobo de Wall Street usaram tapa sexo nela? Qual cena? Ela tá peladona. Não, ela só usou a perna mesmo pra tapar. Ah, tá. Vortex Nerd. Teve um problema na Netflix também, que foi o vazamento dos trailers, né? Na Netflix não, né? Ou da Netflix, que a gente tá falando da Netflix, do Globo, da Comic Con. Sim. Ah, só uma coisa, né? Mano, que trailer de bosta da X-Men, né, mano? Puta que pariu, mano. Que trailer de merda. Puta que pariu, mano. Eu tava esperançoso com esse filme do X-Men. Ainda estou, na verdade. Ah, eu também, mas puta merda, mano. Fazer um trailer da Comic Con, mano, pra ele apresentar aquilo, mano, né? O do Deadpool lá, que tão... Tá nas filmagens ainda, fizeram um puta de um trailer. Dois, um pouco puta. Dois trailers, né? Porque o trailer que foi divulgado oficialmente não é o mesmo da Netflix. Oh, caralho, da Comic Con. É, praticamente o mesmo, né? Não, tem cenas novas nesse que foi revelado agora. E o Esquadrão Suicida, né? Tá filmando ainda, fez um puta de um trailer também. De conteúdo, né? Com cenas, imagens, essas coisas. Então, vazou os trailers, tal, deu todo aquele problema, e a DC foi ligeira, que assim que vazou o trailer do Esquadrão Suicida, ela foi lá e colocou na internet. Aí deu problema. Fox não. Então, Fox, né, amigo? O marketing da Fox. Mas é que tá, né? A segurança da San Diego Comic Con, a gente já sabe que não é tanto assim, né? Por exemplo, nos stands da Marvel, dificilmente você vê alguma coisa do stand da Marvel da Comic Con, né? Mas por quê? Porque a Marvel contrata seguranças pra ver, né? Pra ficar de olho nas cadeiras lá, nas fileiras, pra que ninguém use celular. Não só na Comic Con, mas também em eventos que a própria Marvel faz. Problema de vazamento desse conteúdo é porque vai ter uma hora que as empresas não vão levar mais pra San Diego, tá ligado? E dificilmente, acho que a Warner ou a Fox, que elas são bem mais pé no chão nesse sentido, de contratar, de gastar dinheiro pra contratar seguranças pra ficar de olho na sala H, né? No hall H. E aí vai chegar uma hora que não vai ter mais nada, tá ligado? Vai ter só aquelas palestras xaropes de sempre. O fulaninho falando como fazer o filme, como foi trabalhar com o ciclaninho. E quem perde é todo mundo, tá ligado? Quem tá no evento, quem não tá. Quer dizer, quem não tá... Foda-se, né? Eu ainda acho que deveriam fazer, sei lá, um streaming igual o Star Wars 3 lá, né? Faz o Star Wars Celebration. Então, mano, mas a ideia era da San Diego fazer as pessoas irem pro evento, né? É, mas ainda assim, eu acho que se tivesse, não diminuiria as pessoas irem pro assim, evento, não. Mas assim, a palestra não entrou como streaming, mas se você for procurar, por exemplo, tem algumas palestras. Sim, YouTube tem depois. Algumas, mas... Sim, eu tô ligado. Mas eu digo via streaming live, ao vivo, né? A E3 tem streaming, mesmo assim é lotado de gente, cara. É a melhor saída pra acabar com a pirataria é essa, streaming realmente. Sim, eu acho que deveriam fazer, né, mas... Ou fazer como fez a DC, né? Mas aí acaba com a parada de exclusividade da Comic Con, entendeu? Tanto o streaming quanto colocar o vídeo em seguida acaba com a parada de exclusividade da Comic Con. Com certeza deve ter contrato sobre isso. Sim, provavelmente. Então, aí é foda. Aliás, você viu que saiu... Abertura, finalmente, depois de não sei quantos anos, a abertura completa de Dragon Ball GT. Saiu a versão full de Seu Sorriso é Tão Resplandecente que deixou meu coração alegre? Sim. Saiu full. Que da hora, cara. Que galera percebeu que ele tinha guardado num CD e qual é? Não, o próprio cantor, ele não tinha feito a... Não tinha a versão completa, né, em português. Aí o cantor foi e fez a versão. Ah, uma música bonita, cara. Sim, a única coisa que presta na Dragon Ball é a música. Realmente é. A Pan é uma personagem legal. É. E aquele robozinho? Nossa, eu acho os dois pé no saco. Mano, que bosta, cara. Eu tava vendo esses dias, mano. Tá passando na Play TV. Cara, como é o mundo, né? A gente tem esse robô e a gente precisa dar um motivo pra ele continuar na viagem com a galera. Faz ele engolir o radar do dragão. Puta que pariu, velho. Vai tomar no cu. Puta merda, né? Tava vendo o que na Play TV, cara? Naruto. Tava vendo. Não, tava vendo Yu-Gi-Oh, mano. E puta que pariu, é muito ruim, cara. Eu sempre soube disso. Mas, cara, mas ainda assim meu coração de card gamer CDT tava, né, relutante falando. Eu já não gostava de Yu-Gi-Oh! Depois do Anime Friends eu passei a gostar menos ainda. E tá aí. Cara. É a vida, né, cara? É a vida. Quando a Play TV coloca anime, infelizmente ninguém assiste. É aquela história, né? Que eu tava comigo falando, não tem anime na TV brasileira. E quando tem ninguém assiste, tá ligado? Baixaram a internet. Sim, eu, por exemplo, tô assinando Crunchyroll agora. Olha aí. A Crunchyroll, será que ela vai se fuder com a nova lei que a Ancine quer colocar? Não sei, porque ela pode colocar algum material brasileiro, mas qual material? Turma da Mônica? É, qual é o anime brasileiro? Que a ideia é cultura oriental, não? Anime, doramas e tokusatsu, não? Sei lá, coloca uma novela agora. Mas um anime brasileiro. É, mas acho que eles não vão. Acho que eles vão colocar qualquer merda só pra tapar esse buraco. Aí, Cut Roll, anime do LED. É, anime do LED, pode tirar. Olha aí. Ou do Holy Angel também. É um desses mangás brasileiros famosões e faz um anime, cara. Faz um filme de 40 minutos. É que eu acho que eles não vão se fuder, não. Mas isso é coisa de canal pago. Que insistiu o Pancini pra fazer isso, né? Porque o canal por assinatura que tá sofrendo isso, né? Sim, mas mimimi, né, cara? Eles falaram, a gente vai ficar se fudendo, então tá. O streaming também vai se fuder. O Netflix, sorte que o Netflix sempre teve acervo nacional, né? Sim, e o acervo nacional do Netflix é muito bom. Luigi Chapado. Então eles não estão nem... Tem muita coisa agora nacional no Netflix, cara. Sim, agora o Crunchyroll é um problema. Eu não sei se agora... Se eles vão fazer... Se a Ancine pegar eles mesmo, né? Se ele vai transferir o servidor brasileiro para um outro servidor, né? Com tipo legenda em português no servidor americano. É uma saída. É uma saída. Mas só que aí que tá, os 5 reais que a gente paga em reais. Vai se tornar mais 5 dólares. Vai se tornar. Não, vai ser mais, né? Porque tá quase 4 reais de dólar. Vai ser uns 20 conto. Então fica foda, fica complicado. Eu acho que se a Ancine pegar, vai ter que ser assim, cara. Eles vão ter que transferir o servidor pro americano. A Ancine sempre gosta de fuder. A missão da Ancine é fuder todo mundo. Sim, é fuder. Não tem outro motivo, tá ligado, pra existir. Pois é, e aí fica foda. É complicado pra caralho. Vamos criar um órgão pra fuder todas as pessoas do Brasil, vamos? Então assim nasceu a Ancine. É, cara, a Ancine adora tirar uma, mas quem no Brasil não gosta de tirar uma também, né? Mas vamos ver, eu acho que a saída do Control vai ser mudar de servidor ou colocar uma novela, ou um carrossel, ou... A Turma da Mônica Jovem, que tem desenho da Turma da Mônica Jovem. É, a Turma da Mônica Jovem. Cadê seu Deus agora, Ancine? Fala que é anime da Turma da Mônica. Pode ser ruim? Pode, né? Mas... Eu não sei da Turma da Mônica Jovem, que eu não assisti aquela desgraça, não li aquela desgraça, foda-se. Mas, cara, eu gostava dos desenhos da Turma da Mônica. Ó, eu tenho É uma coisa que eu não me arrependo, mas eu tenho acho que uns 15 volumes da Turma da Mônica Jovem. E é legal, cara. O começo é legal. Parece que depois falam que a coisa desanda, né? A coisa meio que voa por água abaixo, né? Mas os, por exemplo, os 4 primeiros volumes da Turma da Mônica Jovem é foda. É muito bom. Eu quis comprar o Turma da Mônica Jovem que aparece os personagens do Tezuka, né? Mas eu desisti. É, eu queria comprar também, mas... E eu, até hoje, o volume único mais vendido de uma revista em quadrinhos na América Latina é o casamento do Cebolinha com a Mônica. Sim, e o quadrinho que mais vende do Brasil é a Turma da Mônica, né? Sim, e era bonitinho os desenhos da Turma da Mônica, era legal. Solomeu. Mano, eu não consigo ver, assim, eu quando leio o gibi da Turma da Mônica, eu não consigo. Eu imagino as vozes dos dubladores, tá ligado? Sim, eu também. Eu não consigo mais, cara. Principalmente lembrando do fato que os 4 dubladores são mulheres. Não, do Cascão não. Ah, é do Cascão não, do Cascão é um cara, é verdade. Não, é o do Cascão é o do Cascão é o do Bart. É, pode crer. Eu sou do Cebolinha, que é a mulher. Falando em Turma da Mônica, eu li o Lições, o novo daquela coleção de gráficos novos da Turma da Mônica. Cara, é muito bonito. É, deve ser, cara. Leu? Eu li. E aí, manda pra mim. Eu tenho, não, manda pra mim o caralho. É muito bonitinho, cara. Eu acho mais bonitinho que o Laços, inclusive. Lições não é aquele que o... Que eles vão resgatar o outro lá, o cachorrinho do Cebolinho, o Floquinho? Não, é o Laços que eles vão sequestrar, que eles vão salvar o Floquinho. Ah. O Lições é o novo. É a continuação, não... né? É uma continuação de um ano depois. Eles esquecem de fazer a lição de casa, tá ligado? Aí o Cebolinha, como sempre, tem um plano maluco, que é fugir da escola. E enquanto eles estão fugindo, quando eles vão pular o muro da escola, o Cebolinha deixa a Mônica cair e ela quebra o braço. Aí chama o pai dele, dá uma merda. Aí eles decidem que eles vão dar um castigo pra cada um, né? E o castigo da Magali é fazer uma aula de etiqueta, pra ela se comportar que nem uma dama, tá ligado? O Cascão é fazer aula de natação. O Cebolinha é ir na fonoaudióloga, consertar o R dele. E a Mônica é mudar de escola e não poder mais ver os amigos. E aí mostra um pouquinho do maior problema de um do outro, tá ligado? Que é não ser os 4 juntos. É bem bonitinha a história, cara. Principalmente da Mônica, né? Que o maior medo da Mônica era perder os amigos. Cara, dá um spoiler, mete um spoiler na cara da gente. Legal isso aí. Por que é um spoiler, cara? Eu queria ver essa história. Eu queria ter a emoção de saber o que acontece no final. Qual foi o spoiler que eu te dei, cara? Pelo amor de Deus. Que o medo da Mônica é ficar sem os amigos. Caralho, pô. Tem isso na, sei lá, na página número 6. É spoiler, não li nenhum. Caralho, a gente tem um problema com spoiler aqui então, gente. Caralho. Vamos definir o que é spoiler. Caralho, mano. É da Turma da Mônica, cara. Você tem que falar algo assim, mano. Eu acho que tem na sinopse, inclusive, isso. Eu acho que tem na sinopse, cara. Calma aí. Sinopse e Lições. Ela teria uma sequência de Laços, Bibi, blá blá. A Mônica, Cebolinha, Cascão, os personagens. Não tem sinopse no livro, caralho? É, não tem. Então não tem na sinopse, Pedro. Porque não tem uma sinopse, ligado? Então eu não sabia, então é spoiler. Mas, cara... Ainda deu outro spoiler que é dizendo que não tem sinopse, porra. Mas, cara, é muito bonito, eu recomendo pra cacete. Cara, o traço é muito bonito. Ele mudou bastante comparado ao do Laços. A Magali tá mais bonitinha. O cabelo do Cebolinha criou vida própria. Que é impressionante o jeito que ele se mexe. Escaneia e manda pra nós. Não, é crime. Eu não cometo crimes. Se publicar. Não cometo crimes. Não, compartilhar é crime também. Alguém ouviu o Rapadura Cast dessa semana? Mano, faz uma cosa que eu não escuto Rapadura Cast, moleque. Não, eu não escuto Rapadura Cast. Enfim. A gente tem mais o que fazer, né, cara? É. Escuta, enfim. O tema da semana foi: existe um excesso de filmes dublados em 3D no cinema? Ah, eu vi, moleque. Você foi muito apedrejado nos comentários. Fui. Eu vi. Apedrejado demais, você viu? Pois é, eu queria saber a opinião de vocês. O problema é ser dublado e em 3D ou é só ser dublado? Ou ser só em 3D? É. Não, é os dois. No podcast eles falaram um excesso de lançamento de filmes dublado em 3D, só que sem opção do legendado. A opção de legendado ser pouquíssimo na sala de cinema. Ah, quer dizer que tem o do legendado só tem 2D e dublado tem 3D e 2D, é? Exatamente. Tem cinemas que só tem filme dublado. Isso é um fato. O que eu vou mesmo só tem filme dublado. Só tem opção dublada. Claro. Que eu acho assim, quem gosta de ver filme legendado, tá no seu direito de reclamar, cara. Cada um assiste da forma que quer. Sim, eu só não concordo com babaca que fica falando, não, quem assiste legendado não é fã de cinema. Caralho, eu assisto da forma que eu quero. Assim como você tem o direito de assistir legendado, eu tenho o direito de assistir dublado e a gente convive feliz. Eu concordo que é um erro em não ter a sua opção no cinema e eu luto junto com você pra ter. Mas não enche o meu saco, tá ligado? Sim. Eu parto desse ponto. E nesse podcast, teve que eles, agora o Rapadura ele tem um negócio de mandar áudio, né, pelo WhatsApp, eles colocam no ar. Aí tinha várias pessoas que falavam, quem gosta de cinema de verdade quer ver os filmes legendados, que não sei o quê. Sabe, muita gente babaca com esses comentários assim. Mas, qual é a definição de cinema de verdade? Exato. Pois é, escrevi um texto enorme lá nos comentários, né? E aí veio um monte de gente apedrejar. Até o seu Jurandir Filho por falar nisso, né? E aí eu cheguei e falei, olha, gente, tudo bem. Os filmes dublados, eles perdem um pouco a interpretação dos atores, perde. Mas se quiser ver filme legendado também, vai em cinemas que tem... Aqueles cinemas que... Tipo do Sesc, sabe? Do Banco do Brasil. Então, mas calma aí. Tem que lembrar do ponto que a gente tá em São Paulo. Eu digo isso pras pessoas de São Paulo. Ok. Mas o pessoal que tá lá no cu de Minas Gerais, no cu da Bahia, no, tá ligado? Não tem essa opção. Não tem o cinema do Sesc, não tem o Unibanco, tá ligado, pra eles. A gente tem. Não sei. E mais, quando as pessoas... Os cinemas, eles fazem pesquisas, né, de negócio, né? Sim, claro, mas a maioria dos filmes dublados é por causa disso. O shopping é negócio de povão, então o povo vai pra querer ver dublado. Eu, por exemplo, prefiro ver dublado porque assim eu não preciso ficar prestando atenção na legenda, naquela legenda minúscula ainda por cima, no cinema. Com aquela barulheira, com cinema com legenda minúscula que sempre tem, e ainda tem o 3D ainda, que é um saco. Que aí no nosso caso, né, cara, que a gente tem que colocar dois óculos, né, o 3D e o óculos de grau. Então imagina, já tem o óculos 3D, o óculos de grau, e ainda tem que prestar atenção na legenda de minúscula. E você ainda tem sorte que o seu óculos é pequeno, e o meu que é grande? Sim, exatamente. Você viu o tamanho do meu óculos, moleque? Sim. Ele é dos menores que tem. Pois é. Pra mim é uma merda, e normalmente o óculos 3D é menor que o meu óculos. Pois é. Aí fode tudo. Eu já tentei colocar o contrário, mas ficou uma merda. É, mas é complicado. E vamos pensar no, na imagem do cara, né, que faz o cinema, né, que administra o cinema, né. 70% das pessoas que acessam o cinema lá gostam de filme, preferem filme dublado, ele não vai pôr mais filme legendado, pra perder mais lucro, né? Aí eu, por exemplo, se eu quero ver, por exemplo, um Birdman, por exemplo, eu vou e baixo no via Torrent, tá ligado? Ou espero sair no Telecine, no HBO, sei lá, e assisto legendado. Pra ter a experiência completa do filme, sabe? Eu vi Birdman legendado e vi Birdman dublado, as duas versões são muito boas, inclusive. Mas tá legal, cara. O Birdman é um filme bom, inclusive. Eu tenho dúvida do Birdman aqui em casa. O maior exemplo de o porquê só tem filme dublado no cinema são os blockbusters. Quantas salas de cinema lotou Vingadores? Muitas. O cinema aqui perto de casa são 8 salas, 5 eram Vingadores. Todas as 5 eram dubladas? Eram. Todas as 5 estavam lotadas? Estavam, tá ligado? Manda que vem de graça, pô. Então, se das 5, uma fosse legendada, você tem a garantia que essa legendada vai lotar que nem as outras 4? Se ela não lotar, o cara do cinema não vai olhar e pensar, puta, eu consegui lotar 4 que são dubladas e não consegui lotar uma que tá legendado. Pois se eu é. Conseguir colocar dublado, também não vou lotar essa, talvez. Então vamos colocar? Aí ele vai lá e lota, sabe? Esses casos são normalmente apenas para filmes blockbusters, né? Porque, por exemplo, filmes como Birdman ou O Discurso do Rei, por exemplo, tem muitas salas legendadas, só que em horários, claro, de mais tarde. Né? Um filme que veio recentemente pro cinema e ele veio legendado, eu acho que ele deve estar legendado até no DVD, é o Sniper Americano. Sim, esses tipos de filmes realmente é um tipo de nicho diferente, né, nesse cinema. Não é qualquer pessoa que assiste. Só que também não é em todos os cinemas que chegam. Sim, não é em todos. Sabe? Eu me surpreendi muito quando eu vi o Sniper Americano. Sim, e quando chega, normalmente é legendado. É quando chega, tá ligado? Por exemplo, aqui em São Paulo, em Santa Cruz, se você quiser ver esses filmes, tem que ser só à noite, que é o horário que tem. Tá, o conto da Princesa Kaguya agora lá, né? Sim, o que parece, né? Como assim, o que parece? Tá, porra, se ele tá em cartaz, ele tá passando no inferno. Ah, eu não sabia, não, que eu tava no cinema, o conto da Princesa Kaguya tava no Santa Cruz. Tá, ele estreou, inclusive, no dia que a gente foi na Anime Friends. Ele tava estreando naquela noite. Aqui, a gente, em São Paulo, tem muito, a gente, por sorte, tem muita variedade, né? É, o pessoal do Ceará tem o Cinema do Dragão, que é bem no centro e sabe, ajuda pra cacete. Mas o resto, tá ligado? Tem o Unibanco, acho que tem em Brasília, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Mas o resto do Brasil, o pessoal tá fudido, cara. São só blockbuster e só dublado, tá ligado? Mas é como o cara do cinema consegue viver. Muitas canais de televisões, né, estão abraçando as séries legendadas, as séries dubladas, né? A Warner agora só tem série dublada. Claro que tem as duas opções, mas quando você muda de canal, tá lá dublado e não mais legendado, né? O que eles estão fazendo com Friends? Tá dublado. Mas Friends não foi dublado todo. Ah, então, acho que estão dublando, acho. Ou eles estão reprisando outra parte que tá dublado. São 4 temporadas. Eu não tinha pensado nisso. Se eles repetiram em looping, o looping tá maior agora. Sim. É complicado essa ideia. Porque assim, claro, tem o lado do consumidor que ele tem o direito da forma que ele quer escolher. Mas tem o lado do cinema que, cara, sabe? É o ganha-pão do maluco. Mas Cinemark ganha muito dinheiro, ok, mano. Funciona, tem funcionário pra pagar, tem licença pra comprar, sabe? Tem transportadora pra trazer o filme, tem todas essas porras, velho. Não é assim. É complicado. Ah, cara, é complicado essa ideia, tá ligado? É igual distribuição de filme, tá ligado? 12 anos de escravidão, por exemplo. Não saiu o Blu-ray dele no Brasil. Só saiu o DVD simples. Isso abre o precedente pra pessoa que quer ver num formato maior baixar o filme? Tipo, a pessoa quer assistir num puta formato, na tela bonitona, tá ligado? Ele tem a boa vontade de ir lá e comprar o Blu-ray e não tem, ele vai baixar, mano. Ele não vai comprar o DVD simples. Sim. E os Blu-rays estão em preços acessíveis, cara. Sim. São muito acessíveis esses preços, são baratos pra caramba. Nas americanas, eu acho que ele deve estar uns 5 reais mais barato que o DVD normal, 5, 10, por aí. Sim, o Blu-ray tá muito barato, cara, tá muito barato. E tem muita opção também de Blu-ray já. Sim, e eu acho que o mercado de home video de compra aqui no Brasil tem crescido bastante. É, assim, eu acho que o único problema de mercado do home video do Brasil é porque ele não é tão atraente quanto é lá fora, né? Porque lá fora sempre vem um brinde, não é? Uma camiseta escrota, né? Sempre vem alguma coisa legal. No Brasil, não. O gift set do Mad Max, que tá saindo na Alemanha agora, vem com a réplica do V8. É. Que puta do caralho. O box do Duro de Matar tá vindo no formato do Solo Plaza. Que enquanto no Brasil vem uma caixa escrota que tá faltando um filme. Não tem o quinto. Vortex Nerd. Eu tava pensando assim, vocês sabem que no meu trabalho eu penso muito, né? Na vida, no universo e tudo mais, porque eu não faço nada. Aí, eu fiquei pensando esses dias. Quando o Anakin lutou com o seu mestre, na lava toda, da porra toda, o Obi-Wan conseguiu cortar... Foi as duas pernas e um braço do Anakin ou foi os dois braços? Não, foi uma perna, duas pernas e um braço. As duas pernas e um braço. Não. Quantos membros o Anakin perdeu? Vamos começar por aí. Não, foi os dois, eu acho. Então foi as duas pernas e os dois duas braços. Duas pernas e o braço bom. Qual é o braço bom? Pra você. Que não era robótico. É, porque tem um braço que ele é robótico, é verdade. Sim, é verdade. Tanto que tem aquela cena famosa, aquela cena lá dele arrastando na lava. É, pode escrever. Verdade, obrigado. Ele cortou as duas pernas e o braço normal. Sim, que ele fala, você está num level abaixo. Level acima. É o seu D20. Aí vem a pergunta. Ele pegou e caiu na lava, certo? Certo. Ele ficou todo queimado. Dá pra ver que ele tá queimado. De onde o Obi-Wan cortou, que é mais ou menos um pouquinho acima do joelho pra cima, né? Sim. O pequeno Anakin foi junto? Como assim, o pequeno Anakin? O Anakinzinho, o pequeno sabre de luz dele. Como assim, Caco? Qual? O sabrezinho de luz dele que tá perto das pernas. Ah! Puta, será que você pensou? Pensou se o Obi-Wan cortou o pau da Anakin? Não, eu não pensei se o Obi-Wan cortou o pau da Anakin. Eu pensei se ele perdeu na hora que ele caiu na lava. Eu acho que sim, né? Porque tá tudo coberto, né? Tá tudo, ele virou, tá tudo Darth queimado, Vader. Tá ligado? Mas ele não fala fino quando ele vira Darth Vader. Obi-Wan, nunca lhe disse o que aconteceu com seu pai. Ele me disse o suficiente. Que foi você quem matou ele. Não. Eu sou seu pai. Pra falar fino tem que ser cortado antes de tu entrar na puberdade. E o Darth Vader tem uma caixa de som no peito, ele edita a voz dele. O que é essa dúvida? Se realmente o pau dele foi cortado. Que foi uma merda, né? É um motivo a mais pra ele buscar vingança. Pois é. Agora a gente entende porque ele matou o Obi-Wan com tanta vontade. É, pois é, filha da puta. Cortou meu pau fora. Cortou meu pau fora. Daquela luta que eles estão lutando de cabo de vassoura. Sim. É que é mesmo, cara. Agora a gente entendeu, cara. Porque ele falou lá pro Conde Dooku. Obi-Wan é meu, que ele era meu mestre e cortou meu pau. Mas se bem que ele comeu a Natalie Portman, né? Então depois disso pode cortar o pau mesmo, que se foda. Ah, mas naquela época ela era boazinha. Por quê? Hoje a Natalie Portman não tá mais boa pra você? Não, ela já tá meio coroa, né? E tal. Caralho, a Natalie Portman tá meio coroa, sério. Ela já deu o martelo do Thor já deu uma estragada nela. Isso é tudo, pessoal.